O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Estamos aqui mais uma vez para vermos como que nós podemos parar um pouquinho a destruição da nossa saúde, da nossa qualidade de vida, da nossa felicidade, do nosso desenvolvimento e mesmo até da nossa economia. Porque um dos problemas mais sérios que o ser humano tem é o ataque que ele faz contra a sua vida econômica. Então, é algo que muito pouca gente tem consciência, mas o problema é sério. E como que uma pessoa pode inconscientemente ficar uma vida apertada, sem dinheiro, sem condições de fazer quase nada, sendo que isso é resultado de uma intenção não bem conhecida por ele? Problemas esses relacionados a emoções, que Dr. Kep trata muito nos seus livros, a atitudes. E esse conhecimento de si mesmo, esse conhecimento de como nós somos inimigos de nós mesmos e do nosso bolso, da nossa vida material, é algo que vem sendo muito tratado pelo Dr. Kep nos seus últimos programas de televisão. É algo que ele tratou largamente nos seus livros e que nós também costumamos dar nos nossos cursos, nas nossas conferências. Aliás, por falar em cursos, eu gostaria de dizer para vocês que o André Kep, que também tem um programa ou dois na Rádio Mundial há muitos anos, filho do Dr. Kep, está fazendo uma parceria muito interessante aqui com a Cita. Ele está trabalhando conosco intensamente, fazendo cursos conosco, aliando a sabedoria que ele trouxe dos cursos de psicanálise e de história da psicanálise, e juntamente com os cursos de trilogia, porque André conhece trilogia há quantos anos, André? Há vários anos, né? Vários, uns 30? Uns 25, pelo menos. Ou pelo menos desde que você nasceu, né? Quando seu pai te levava a passear nos bosques de Viena. Porque André nasceu em Viena. André é vienense, psicogeneticamente falando, é muito vienense. Ele tem o jeito de um psicanalista vienense, atitude, seriedade, espírito científico de um psicanalista vienense. Isso para nós é muito satisfatório, que o André é um dos principais docentes dos nossos cursos. Seja bem-vindo, André. Estamos muito contentes de termos esse trabalho em conjunto com você e os nossos professores também. Certo, Selma? É. Certo, certo, certo. Certo. Joia. Então, se vocês conhecem o André e conhecem o Dr. Kep, agora vocês têm essa dobradinha nos nossos cursos de trilogia analítica, e os interessados poderão ligar para Rebouças 3819. O nosso telefone é 3032-3616, 3032-3616. Nós vamos ter muitas novidades nesses cursos e vamos começar uma turma logo, logo, não é, Luciara? Uma turma de nossos cursos de psicossocioterapeutas. Isso é um curso interessante. Não formamos psicanalistas com esse curso, embora psicanalistas possam também cursar essa modalidade. Um curso super dinâmico, vivencial e interessante. Muita arte dentro desse curso, muitas descobertas do campo da psicossomática nesse curso, muita vivência nesse curso. E nós vamos ter uma turma nova, né? Porque essa primeira está tendo um excelente sucesso. Então, nós vamos ter uma nova turma nas terças e quintas de manhã, Luciara? De 8 ao meio-dia. Esse curso ele tem um teor assim de ensino superior e de pós-graduação. O teor dele é muito, muito interessante. E ele está num processo de aprovação, né? De passar a ser considerado como um curso técnico. Então, as pessoas que já têm um curso superior ou não, já estejam cursando simplesmente o ensino médio, eles terão depois cursando esse capacitação para psicossociopatologia, um diploma válido no território nacional para trabalharem como psicossocioterapeutas. Que pode agir, atuar em vários campos da sociedade. Por exemplo? na educação, na saúde. Escolas, hospitais, indústrias, clubes, igrejas. Sim. Todos esses locais. Clubes de recreação, spas. É uma quantidade muito grande de locais que uma pessoa assim pode trabalhar, além de trabalhar para si mesmo dentro de casa, da família, e melhorar a sua qualidade de vida. Isso. 30 32 36 16 é o nosso telefone, estamos na Avenida Rebouças 3819 e nós temos outras unidades, brevemente uma unidade Sumaré também. Então, doutor Kep, o senhor que criou um novo sistema de trabalho, de incentivo, de motivação para o ser humano trabalhar e que o senhor chamou de produtivismo ao invés de capitalismo e marxismo, comunismo. É, veja que interessante, né? Que hoje está nos jornais, hoje é dia 4 ou 5 de abril, né? De 2008. Então está nos jornais que nos Estados Unidos fizeram uma grande pesquisa com o povo sobre a situação americana. Então, deu um resultado que até eles próprios estranharam, dizendo que 81% dos americanos querem um novo regime econômico-social, inclusive social, né, no sentido assim, político, porque eles são de opinião que esse tipo de orientação econômica-social é muito nefasta, né? Essa situação é nefasta para o povo americano. Então, notem que há 20 anos atrás, lá nos Estados Unidos, eles não aceitaram o nosso trabalho, porque eu mostrei que o sistema lá de especulação, o sistema de especulação é o sistema de exploração, né, que as bolsas fazem. Por exemplo, no Brasil, a pessoa vem aqui e deposita o seu dinheiro na bolsa, principalmente as pessoas que jogam nas bolsas de fora. Então, a bolsa está baixa. Por exemplo, uma ação de uma determinada companhia vale 10. Então, eles apostam na bolsa e imediatamente sobe de 10 para 100. Então, eles colocam 1 milhão, vamos dizer, e já retiram, depois de pouco tempo, 10 milhões, 100 milhões, uma quantia fabulosa que o povo em geral não tem ideia do que se trata. Então, por que que, né, existe essa situação tão ruim na vida econômica social? O que está acontecendo já foi preconizada por Freud. Ele tinha sociedade lá no século XX, no começo do século XX, e os colegas dele daquele tempo preconizaram que existiria 3 tipos de personalidade. Inclusive, a filha dele, Anna Freud, ela estudou muito essa questão, e Melanie Klein também. E que conclusão que eles tiraram, né? Que existem 3 fases no desenvolvimento de um ser humano. A primeira fase é do 0 aos 2 anos. Quer dizer, é mais ou menos nesse tempo. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Então, as crianças aí, as mães principalmente, podem notar que as crianças desse período, o único contato que tem com o mundo é mais pela boca. Então, a criança é mais apegada aos alimentos, né? E tudo que põe na mão da criança, ela leva na boca, porque é um meio de conhecer, assim, sensorialmente, os elementos, assim, materiais. Agora, se a pessoa não se desenvolve, se continua nessa fase, então ela cai nessa chamada bipolaridade. O que que é a bipolaridade? É um nome novo que estão dando agora para a psicose maníaco-depressiva. Então, o indivíduo bipolar, ele passa de uma atitude assim de depressão, uma atitude assim de para baixo, né? de não gostar do mundo, de rejeitar tudo, há uma atitude de mania. Então, mais tarde, a pessoa pode ter 10, 20, 30, 40, 50, etc., anos de idade e ter uma atitude muito voltada aos alimentos. Então, são pessoas que dão enorme lucro aos restaurantes. São pessoas que conhecem todos os restaurantes, por exemplo, aqui de São Paulo, que conhecem todos os tipos de prato, assim, novos de prato, né? De maneira que a pessoa mais tarde, né, que está fixada nessa atitude, é uma pessoa que, se entrar numa psicose, ela vai ter, então, a psicose maníaco-depressiva. Agora, mais ou menos aos 2 anos, até aos 4 anos, a criança começa a ter outros interesses. Então, nessa fase, a criança morde, né? Morde os colegas, o brinquedo que tem estraga, arrebenta. Então, seria, vamos dizer, uma fase analsádica, em que a criança começa a notar suas funções intestinais. Então, se deixa à vontade, ela cria enorme problema na casa, né? Suja toda a casa e etc. Então, se a pessoa tem uma atitude assim, relacionada com essa fase de 2 a 4 anos de idade, são as pessoas sádicas, anais. Então, elas são interessadas excessivamente pelo dinheiro. Bom, não quer dizer que o dinheiro não seja necessário, é claro que é. O dinheiro é a riqueza do povo. Mas uma pessoa excessivamente voltada para o dinheiro é geralmente uma pessoa que vive em função, vamos dizer, de ser milionária, né? Então, quando uma pessoa tem interesse em ser rica, um interesse excessivo, digo, que é bom, né, ter meios para viver bem. Então, se tem um interesse excessivo, são pessoas que gostam de trabalhar em bancos, em caixas econômicas, são pessoas que fazem agiotagem, né, que emprestam dinheiro por conta própria. E até dizem que o segundo homem mais rico do mundo, eu não sei se é... Esse Soós é um empresário que apostou na Bolsa aqui em São Paulo, a Banespa. E ele fez, então, esse processo, né, de incentivar a Bolsa, que cresceu num ponto até exagerado, e ele se tornou o segundo homem mais rico do mundo. Então, são pessoas muito avarentas, geralmente, porque fala que esses grandes milionários, eles não deixam ficar no chão nem uma moeda assim de 10 centavos. Então, nos Estados Unidos, quando a gente dava para um mendigo na rua 10 centavos, eles jogavam no lixo, né? Às vezes atiravam no rosto da pessoa, né? Eles olhavam para ver a quantia que a pessoa deu. E até 25 centes eles não gostavam. Acho que até $1, né, Dr. Kepp? Eles jogavam fora. De maneira que essa sociedade atual, né, que é uma sociedade muito voltada para ser milionário, né, para ganhar bem, para assim, pisar nos outros, é uma sociedade muito injusta. Então, essa sociedade é que está sendo principalmente rejeitada nos Estados Unidos, que é a sociedade atual, sociedade voltada para o poder econômico. E existe também uma terceira fase, que é chamada genital. Essa fase, a criança, né, tem muito interesse pela vida sexual, de 4 a 6 anos. E um autor, o Wilfred Bion, fala o seguinte, que essa fase houve no passado, que foi a fase da Belle Époque, da Bela Época, na qual os nobres dominavam, né, a humanidade. E essa fase em que eles fizeram assim, muitos teatros, dava muita assistência ao povo, aos artistas. Então foi a época mais bonita da humanidade. Infelizmente, essa época acabou. Então eu queria dizer o seguinte, né? Que a questão da neurose não é bem como Freud falava, né? Questão ligada ao sensorialismo, que resolvendo a vida sensorial, resolveria a neurose. Não é isso. Porque o apego, por exemplo, a esses três fatores, é o apego a uma ilusão. Então, se as pessoas notarem, ninguém é feliz, nem com o alimento, nem com o dinheiro e nem com, vamos dizer, essa vida confortável, sexual e de prazeres, como o povo pensa. De maneira que a gente pode ver que o mundo atual está ruim, principalmente por causa da questão dos juros, né? Que os juros é que empobrecem a nação. Então existe uma ideia assim invertida de que a Bolsa é importante para que o pessoal tenha dinheiro para ganhar, né? Para comprar, né? Comida, para ter casa boa, carro, etc. E não que a Bolsa é que tira o dinheiro do povo. Então, todo o dinheiro que o povo deveria ganhar indo para o bolso dele e desenvolver a sociedade, geralmente as pessoas de grande esperteza colocam na Bolsa e fazem a festa lá entre eles. Então, se a gente diz, que a gente pode até notar, né, que o Lula, o presidente do Brasil, está muito preocupado na questão da queda da Bolsa Americana. Por quê? Porque o Brasil não depende, né, das bolsas de valores. Por exemplo, o Brasil é uma nação que vive da agricultura, da indústria e do comércio também, assim, de um modo mais ou menos folgado, porque não deu tanto valor ao processo de especulação. Então, eu posso dizer, né, o que que dá realmente felicidade para o ser humano? Pode dizer que é mais os fatores ligados lá em cima, na vida espiritual, né, na vida psíquica. Por exemplo, a ação relacionada com o bem, com o belo, com o verdadeiro, uma atitude de ajudar e desenvolver o próximo, né, o semelhante, e também de ter interesse pelos valores espirituais. Então, essa é a realidade do ser humano. Enquanto que a vida sensorial que o mundo vive até hoje cria muita neurose. Então, a questão da neurose social, eu chamo de sócio, né? Sócio-neurose, que é ligada a esses três fatores que mais perturbam do que desenvolve o ser humano. Agora, seria interessante o André falar alguma coisa. Você gostaria de falar? Bom, sobre esses especuladores, né? Havia um especulador que falava ironicamente que cresceu na vida fazendo bem, né? Aí perguntaram para ele, mas como assim? Ué, eu compro ações quando ninguém quer comprar e vendo quando todo mundo quer comprar. Então, bonzinho, caridoso. Ironicamente, né? Ele mostrava que o método dele era justamente esse engano, né? Esse golpe que se dá. E essa é a raiz do próprio capitalismo, né? É uma raiz muito, vamos dizer, em termos psicanalíticos, uma raiz muito anal, né? De muita avareza, de muita inveja até, né? Agora, quem mais gostaria de falar? Temos aqui um grupo de sábios na trilogia. A Luciara, doutor Kiep, eu acho que ela tem algo a comentar sobre os nossos cursos de trilogia, porque as escolas de línguas Millennium, elas dão aulas de línguas, mas através do método terapêutico trilógico. Então, o aluno estuda línguas, mas também faz trilogia, né? Ele se conscientiza, ele se conhece, ele faz terapia, ele sara das doenças dele, etc. Mas muitos desses alunos, inclusive, eles solicitaram cursos específicos de trilogia. E não só eles, como professores, como profissionais na área de saúde, donas de casa, enfim, todas as pessoas que querem conhecer melhor a respeito da sua ciência, que é uma ciência universal, que é aplicável a todos os campos, porque conhece o ser humano, estuda o ser humano. Então, nós estamos abrindo muito esse campo agora, estamos tendo muita satisfação. E, inclusive, né, Luciara, você gostaria de comentar alguma coisa sobre novas iniciativas que os professores estão tendo, né, nas aulas, nas vivências, um curso totalmente original, né? Sim, doutora Cláudia, o que a gente sempre escuta é que abre a consciência da pessoa, ela tem, assim, abre os horizontes, ela tem uma nova visão de mundo, com a questão da interiorização, da conscientização dos erros. As pessoas, inclusive, saram de várias doenças. Só se fazer defender o curso melhor da patologia social, sim, a se proteger da agressão dos outros, dos golpes dos outros também, que o ser humano é muito inconscientizado com o perigo da patologia social. E aí ele aprende a lidar nessa estrutura tão doentia que nós vivemos, sabe se defender melhor, sabe se desenvolver melhor economicamente, profissionalmente. E o curso com as vivências à tarde, então é um curso bem prático. Então a pessoa está tendo a teoria de manhã e à tarde ela vê na prática como funciona. Então ela já sai assim com uma ferramenta muito boa para aplicar socialmente, já imediatamente, desde o início das aulas. Então é um curso que tem assim uma eficácia muito forte. E a Helena, que trabalha já com esses cursos de trilogia há tantos anos, né, Helena? Exatamente. As escolas de línguas Millennium. Exatamente. Inclusive, nós tivemos uma visita agora de um grupo de 25 suecos, um curso para eles só sobre trilogia analítica. Estiveram aqui 2 semanas e eles amaram. Eles ficaram assim maravilhados com o trabalho do Dr. Kepp, com todos os cursos que temos aqui, a nossa empresa trilógica. E, inclusive, uma coisa que eles gostaram muito foi o jeito assim que eles descobriram que o Dr. Kepp fala sobre Deus. Porque na Suécia você não pode falar sobre Deus, não tem mais religião. Tanto assim, a Europa inteira acho que já está indo para esse rumo, né? E porque as pessoas associam Deus com a igreja, né? Um Deus opressor, que assim é contra a alegria do ser humano, é contra o dinheiro, né? E nesse livro, por exemplo, A Glorificação, inclusive dei uma palestra sobre esse livro lá no nosso hotel em Cambuquira. O Dr. Kepp mostra que Deus não é nada contra a alegria, ele é pura alegria, né? Ele fala assim, por exemplo, Deus é o bem. Se a pessoa está passeando, sentindo-se feliz, está mais próxima a ele do que o indivíduo que está triste rezando. Por esse motivo é que se diz, o santo triste é um triste santo. Por isso que todo mundo que vai nessas imersões no Grande Hotel Trilogia, é impossível ficar triste lá, né? Exatamente. Quem quer tristeza não pode ir para esse hotel. Não. E a Selma, como é que a senhora vê essa questão da saúde e da alegria? Ah, saiu uma reportagem recentemente, na Isto É, falando que finalmente foi descoberta a relação entre emoções de tristeza, depressão e doenças cardíacas. Finalmente agora fizeram essa relação das influências e da cadeia psiconeuroimunológica. Uma coisa que a gente já escreveu nos nossos livros detalhadamente há 20 e tantos anos atrás, já aplicamos há 20 e tantos anos atrás. Esse pessoal está um pouco atrasado, né, Selma? O que a senhora acha? É difícil eles reconhecerem, né? Eu costumo dar palestra sobre o livro do Dr. Kepp, aquele A Medicina da Alma, né? Que praticamente é o primeiro livro de medicina psicossomática do Brasil, que foi publicado na década de 60. Uhum. Então, quando ninguém tratava desse assunto. E agora que já eles era tratam aplicado e ensinado, inclusive, em aulas no Hospital das Clínicas. Então, exatamente. Não, na faculdade. Na faculdade, do HC. Né? Na USP. Então, o que é isso? Que só agora, né? É. Então, a psicossomática, né, é uma área que há muito tempo, né, já fez essas correlações, e o livro A Medicina da Alma, no Brasil, foi um livro pioneiro nesse sentido. Então, voltamos a semana que vem para darmos continuidade ao nosso programa Estópia da Destruição do Mundo e do Ser Humano. Nosso telefone é 3032-3616. 3032-3616. Até lá.